Mega Pop Show. Onde está aquele amor? E eu vi em teu olhar. Ei, fala pra mim, cadê aquele amor? Será que o tempo apagou? Ou te fez mudar? Ei, fala pra mim, preciso saber. Mas em mim nada mudou. Sobrevive esse amor que sente falta dos teus beijos e sonha e deseja em ter você perto de mim. Me agarro até o fim na esperança de te ter. Se me perguntar, eu vou dizer: o amor está aqui. No mesmo lugar a te esperar. O amor está aqui. Aqui. No mesmo lugar a te esperar. Mega Pop Show. Mas em mim nada mudou. Sobrevive esse amor que sente falta dos teus beijos e sonha e deseja em ter você perto de mim. Me agarro até o fim na esperança de te ter. Se me perguntar, eu vou dizer: o amor está aqui.